Bem, 30, mais um podcast, tipo mais um, o 91. Já, porque não? Está a ser gravado no dia 6 de novembro de 2022, depois de um hiatus tão grande, porque dizer o quê? Ninguém aparece na tasca do Humberto, ninguém faz nada, não. Temos o BD a crescer, o Optimus, eu não percebo. Fazer um podcast. É pá, já, porque não? A Úrsula disse umas coisas tão abomináveis e, tipo, depois deste tempo todo de manipulação, que, tipo, e já agora deixem-me só dar o disclaimer, este podcast não tem a vacina, por isso é melhor metermos profiláticos nos aparelhos auditivos que usem para ouvir este podcast, porque não vai ter realmente qualquer tipo de proteção ideológica, só pura lógica. Não sei, apetece-me gravar um podcast, porque já há tanto tempo que não se grava um podcast, não é? E como podem adivinhar, não é? Eu estou contra tudo, está tudo errado, está tudo mal. E vamos lá então ver o porquê que está tudo mal. Eu até podia começar, sei lá, vou-vos partilhar antes de começar isto tudo uma história pessoal. Toda a gente viu aquela história em Lisboa que um senhorio recebeu 33 cheques daquele bónus dos 125 paus que o Costa deu como esmola para mendigos depois de permitir a toda a gente roubar. Fora a estupidez do palhaço, do nosso Presidente da República e do António Costa, esta gente não nos representa de maneira nenhuma, eles são tão submissos aos poderes globais, aos Schwarz, até mete nojo. O desespero, meu. Eu nem sei porque é que não baixam logo as calças e deixam-se enrabar. Mas a nossa querida Úrsula teve umas declarações muito bacanas na semana passada também. Mesmo muito apropriado em relação ao Halloween. E então apeteceu-me gravar uns podcasts só para ver o quão esta estupidez nos está a custar destas bandeirinhas todas para a Ucrânia, como a estupidez das pessoas que se deixaram manipular ao mesmo tempo, no tempo do Covid, que foi a experiência social tão... Sei lá. A gente até podia começar assim com um David Icke, o reptiliano, não é? Apareceu aí até um clipe no Twitter comparado pelo Elon Musk, mas a gente já passa isso, não há problema. A gente já fala sobre isso. Onde é que eu tenho o clipe do David Icke para passar? Eu sei que tenho isso para aqui alguns. E então, tudo bem, já não gravo um podcast agora. Estou só aqui a encher chouriço enquanto... Não, também não é isto. Olha, porra. Esta parte está a correr bem. Ah, bem-vindos de volta. Isto é tudo feito em cima do joelho. Isto foi mesmo tipo... que se lixo, vou gravar um pod. Eu pensava que era novo. Ui. Ah, cá está. They were going to create new viruses in laboratories that were resistant to drugs, that they were going to use that to cull the population, that they were going to use vaccinations to cull the population, and also that they were going to change the way that healthcare treated old people so that more and more old people died and didn't go long into life, because from there, extraordinarily sick perspective, old people are useless to them. And what we're looking at now very clearly is this attempt to play that card of mass global immunization with an excuse of this manufactured virus to get access to the bodies, the body computer systems, as I would say, of almost everyone on the planet. And they're not doing that because they want to protect people from anything. Crikey, the force that's saying be vaccinated is the force that created the virus, which they're saying be vaccinated against. They're doing this to get access to the global population for very, very malevolent reasons. And what people need to realize is that these families do not come from the same perspective of life and respect that we do. They see humans like cattle, nothing more than cattle, and most humans see cattle. They therefore have no empathy with the consequences for the human population of their actions. So if people say, they'd never do that, mate, no, you'd never do that. They do it all the time. E por acá, a bela intro para recomeçar outra vez o podcast. E já que estamos a falar em mudanças climatéricas, porque é para onde a desculpa sempre recai em relação às consequências que esta vacina experimental, este óleo de cobra que foi injetado nas veias, aconselhado até para crianças por vários traidores, como cientistas que aparecem nas nossas TVs especializados na migração de sardinhas através do Oceano Atlântico para recomendar a sua criança para ser vacinada com uma vacina que ainda não foi testada e está isenta legalmente qualquer tipo de processo que possa vir a acontecer em relação às consequências que está a ter, nós estamos-lhe a chamar de aquecimento global, o que é um gozo. E deixa ver se eu tenho aqui já um clipe. Pronto, pronto, assim, qualquer coisa relacionada com as mudanças climatéricas. A leaked hospital email from Central California revealed they have seen an increase in stillbirths. The staff member who leaked the email says the uptick happened after people started taking the COVID-19 vaccine. An email recently shared with the Epoch Times, which was sent out to the healthcare staff of a hospital system in Fresno, California, reported an increase in, quote, demise patients, or stillbirths. According to the email, that is expected to continue. A managing nurse wrote, "There were 22 demise patients in August 2022, which ties the record number of demises in July 2021. And so far in September, there have been seven, and it's only the eighth day of the month." The staff member who leaked the email told the Epoch Times that since the rollout of the vaccines, fetal death has skyrocketed from its pre-COVID-19 vaccine average. She said it used to be 1 to 2 deaths every 3 months in her hospital alone. The staff member spoke to the Epoch Times on condition of anonymity due to fear of losing their job. The Epoch Times reached out to the head nurse who wrote the email to request a statement on why there has been a rise in what she called, quote, demise patients, but there has been no response. Dr. James Thorpe in Florida, who specializes in maternal fetal medicine, told the Epoch Times that the content of the email is consistent with over 1,300 peer-reviewed publications in just 15 months documenting severe complications and death after the COVID-19 vaccines. Nada de especial. Nada. Aquecimento global. Como tem sido vendido estas miocardias. A facto engraçado, uma equipa qualquer aqui na Europa de Leste, aqueles países pequeninos depois da divisão do muro, só contrata jogadores não vacinados. Eu vou pôr o meu esperma no mercado. Just a business plan, partilhado aqui com vocês. Mas por que não? O que é que a gente pode falar mais além do aquecimento das mudanças climatéricas que é o que andam a provocar estas mortes todas estranhas, como foi reportado na Inglaterra e tudo? É pá, nada de especial. Olha, podemos falar aqui naquele evento do ataque ao marido da Pelosi, porque até parece que a criminalidade na Califórnia não está em alta já há muito tempo e patrocinada por várias autoridades e legislações aprovadas no próprio Senado. Por isso, não é de admirar que tenha acontecido qualquer coisa, mas obviamente tinha que haver aquele ataque ao Trump, óbvio. Ah, e já agora, depois a gente já fala do Bolsonaro um bocadinho. Mas bora só ver. O melhor fica para o fim mesmo. Porque a derivação óbvia mediática tinha que ser tão, tipo, explícita que eles tinham que rematar a peça desta maneira, como não há outra maneira para. A culpa é do Passos, versão americana. Chuck, good morning. You and I have covered political division for a long time, but this is something different when you have that joint bulletin from the intel services saying there is an elevated risk of actual violence around these elections. We're waiting to see a motive fully for the attack on Paul Pelosi, but the target clearly was Speaker Pelosi inside. Isto é por causa dos midterms, etc., porque obviamente que os republicanos vão tomar conta do Senado, porque o nível da aprovação do quociente mental do Biden é completamente ridículo e se o mundo já não está farto, a gente ainda tem a nossa presidente da Comissão Europeia a falar eleita democraticamente, mais uma vez como o Durão Barroso, com uma lista praticamente única por eurodeputados que não têm nada a ver com a soberania do que o povo escolhe para nós sermos governados por, mas vamos lá, só um bocadinho. Our home. How concerned are politicians themselves about what may be coming around these midterms and in the days that follow? Look, the elected officials are very concerned. Susan Collins, a month ago, who she's been targeted, she's one of those senators that has been targeted by extremists on the left and the right at various points in time in the Trump era. She said it point blank to the New York Times. She thinks that a House member or a senator was going to get killed. Mm. And that is how amped up the rhetoric is. We see this. We see what social media companies amplify this. We know the incentive structure in order to get clicks and get attention seems to be to play to these algorithms, which only seems to feed more of this hate. And sim, porque como vocês sabem, as redes sociais, onde nós estamos todos, é a controvérsia é que dá, tipo, projeção a um tweet, e o mais engraçado é que a maior parte de nós pertencemos a este tipo de núcleo. Quem está a ouvir este podcast, estamos praticamente shadow banned e não temos relevância nenhuma na rede social, quando até era um bom aproveitamento para as redes sociais, para alimentarem controvérsia. Só que não, é muito mais fácil banir por causa de, já lá vamos à compra do Twitter do Elon Musk e vamos ver exatamente como o Social Justice Warrior é, dos que lá trabalhavam, e ele foi corrido à pancada, há sendo $18, não sei. Mas, independentemente disso, vamos só continuar a ouvir este clipe no contexto que vai haver uma continuidade em relação ao Elon Musk ter comprado o Twitter. Não só ter corrido com o CEO, que teve algum tipo de adversidade. Eu não tenho esse clipe preparado, ele está por aqui, mas houve ali esta compra foi, apesar do problema dos bots e quanto é que afinal isto vale, foi uma picardia entre um CEO e o Elon Musk. E é engraçado que depois a solução do Elon Musk também passa por fazer um painel de controle de discurso livre, que acaba por ser a mesma coisa com outro nome. É como estou a fazer perceber, mas aquela do empregado é o máximo, mas desculpa lá a interrupção, vamos continuar a ouvir este clipe. Look, everything we're learning about the Paul Pelosi attacker seems to be somebody who was very online and seemed to absorb all of these conspiracy theories that we know stem from essentially not necessarily one person, but certainly one person has helped give credibility to some of these conspiracy theories, and that's Donald Trump. E pronto, lá está, os clichês todos, o pessoal das teorias da conspiração, com o remate no final, obviamente que isto é tudo instigado, porque eles estão com o rabinho à rasca, por... Give credibility to some of these conspiracy theories, and that's Donald Trump. O Donald Trump. Os mídias têm tantas saudades do Donald Trump que nem sequer falam do Biden. Eles preferem desenterrar cadáveres ideologicamente idióticos através da sua defesa da democracia, quando nunca deixam o outro discurso ser propagado, como, por exemplo, nós tivemos uma tendência mediática tão grande em relação às eleições no Brasil, em que tivemos que apoiar lá o Sócrates deles. Vamos ouvir, tipo... O que é interessante neste clipe é que não é nada especial, é um resumo em relação a tudo o que nós, mediaticamente, no Ocidente, e fora a perturbação dos 5 milhões e tal de votos anulados, e a onda da tendência de voto, porque o voto eletrónico já deu mais que provas, que só continua a manipular eleições, como várias coisas que ainda vamos falar sobre a Ucrânia em 2004, Vamos ouvir, tipo, o resumo mais sucinto do que qualquer informação que venha nos mídias ocidentais nos podem proporcionar. Brazil's far-right president has been voted out of office as his leftist predecessor makes a triumphant comeback. Former president Lula da Silva defeated Jair Bolsonaro in a runoff. Da Silva served time in prison for corruption before his conviction was thrown out. Celebrations erupting in the streets when his election victory was announced, but as ABC's Matt Rivers reports, Brazil remains deeply divided and Bolsonaro has not yet conceded. The question now, will there be any sort of political violence? President Bolsonaro throughout his campaign suggested he might not accept these election results were he to lose. So all eyes now on Bolsonaro and his supporters, how will they respond? Impecável, eu adoro, é mesmo tipo, é o clichê, é o resumo total, era o que criam, até admitem com um sorriso na cara, sem continuidade nenhuma de reportagem, tipo que se lixe, nós somos jornalistas, o que é que estamos aqui a fazer? Nada! Só a espalhar propaganda, doutrina. O Lula ganhou outra vez, o corrupto, que foi atirado fora do sistema legal por imposições de idade e etc. E nós aqui em Portugal a receber 3 mil por dia, e onde é que eles vão viver? Já olharam para o mapa mundo? Isto é incrível. Mas pronto. Às vezes imagino de uma forma um bocado trágica como é que Portugal pode ser resolvido. Era tipo, se os africanos começarem a matar os brasileiros que começavam a matar os marroquinos e os marroquinos que mataram os árabes que matavam os brasileiros por sua vez e tipo, sobra meia dúzia porque nós não estamos preparados nem legalmente com o nosso palhaço do primeiro-ministro e do presidente a tipo, beijarem os pés a qualquer estrangeiro que venha para cá lhes dar mais um voto e a receberem, como já repeti na Amadora, 88 cheques, aquela dos 33 em Lisboa é muito irrisória, contado por um carteiro, 88 cheques vezes 125 euros do nosso dinheiro para pessoas que só fugiram ao fisco. Obtiveram uma morada com uma conta de telemóvel, obtiveram dois ordenados a andar de moto aí na Globo, no passeio ou na estrada, que se foda, e depois foram ao tipo a um Active Bank, pediram um empréstimo, já está projetado no próximo orçamento de Estado português, porque é problema nosso, fora a vergonha da TAP. Fora a vergonha da TAP, a compra dos... não devolvem nada. E ainda se congratulam por só receberem voos de vinda e não de ida. E não cabem aqui todos, não há casas para todos. 88 cheques na Amadora. Bom, continuando a falar de mudanças climatéricas, nem que seja no clima à nossa volta... Vamos a mandar uma para distrair. Vamos morrer todos por mais plástico reciclem. A planet killer asteroid has been spotted in Earth's vicinity, the biggest in years. I'm serious about this, can't make it up. We could be on a collision course many, many years from now. The thing is, scientists aren't sure exactly when. CNN Space and Defense correspondent Kristen Fisher is here to explain. Uou, os cientistas agora não têm a certeza. Olha que engraçado, porque no tempo do Covid todos tinham a certeza. Até os que não tinham a área embutida, porque eu espero que vocês saibam, não é? O Covid foi patenteado pela OMS em 2003 e a patente é muito fácil de encontrar, o número em particular, e foi para um laboratório em Wuhan que houve várias histórias suspeitas de como se escapou. Para escapar exatamente à legalização ou tipo à inspeção que existe dentro do rigor que devia ser exercido em relação a esse tipo de biowarfare, que no fundo nunca passou disso, patenteado pela Organização Mundial de Saúde. E depois tivemos aquele líder, que foi até líder de um grupo terrorista e extremista, que operou lá no país de origem, que agora não me lembro, a dizer a toda a gente vacinem-se para caralho e agora está tudo aqui para o lado. Desculpem o palavrão, mas tipo... grande estupidez, mas vamos lá continuar a ouvir isto. Just how worried should we be, Kristen? Well, you know, Anna, these asteroids definitely pose a risk, but it's a different risk. But I tell you what's more concerning is almost how they were found. There were three large near-Earth asteroids that have been hidden by the glare of the sun, kind of lurking there, and it really poses a problem for telescopes on the ground that are critical for spotting these potentially Earth problem-causing asteroids, you know, or asteroids that pose problems for Earth. You have to use telescopes to spot them, and so asteroids, astronomers found these three asteroids, two of them. Epá, o Sol, Júpiter e Mercúrio têm um puxanço gravitacional tão grande que basicamente até nos querem alimentar medo antes do clipe acabar. É tão simples quanto isso. É tipo, a fobia do medo do fim do mundo é tão grande que afinal, tipo, se cair-nos um meteorito em cima, segundo eles, obviamente, porque tudo o que vem do lado do Sol é fedido ver por causa da ofuscação. Mas o puxanço gravitacional das maiores massas antes do planeta Terra chegar cá vai ter desvios e depois estas projeções idióticas. Tipo, como é que a gente consegue pôr estas notícias clichê do costume, porque todos os anos há uma da mesma maneira como quando chega a esta altura tens de tomar a vacina das vacas voadoras ou dos frangos, porcos ou caralho, ou o Covid, estão sempre a inventar merda para vender. Para vender. Não é pela vossa saúde, é para vender, para matar os velhotes, para rematar a segurança social, para pagar estes perdulários todos, para ganharem apartamentos, para virem para cá coabitar e passar o dia de chinelos a passear cãezinhos enquanto nós temos que ir trabalhar e pagar a conta e não nos queixar ainda, vêm aí contas maiores. Vocês tenham calma, vamos lá continuar a ouvir o que seria quase uma bênção para este planeta, porque se de repente todos nos deixássemos de preocupar de andar de carro com uma máscara sozinho, armado em parvo como um estúpido, tipo um hipnotizado, catalisado por este tubo hipnótico que está nas nossas salas todos os dias, o que será que valia a pena depois de ele ter mudado o sistema de luz todos os paletes, depois de ter comprado um carro elétrico, levarmos todos com um cometa nos cornos, só mesmo para compensar a hipocrisia da parvoíce com 4 boosters nessa carola? Are big enough that they are categorized as planet killers, which means that they are about a kilometer or 0.6 miles across. And one of those asteroids is the largest potentially hazardous asteroid to be discovered in the last 8 years. And it does have an orbit that could come close to Earth at some point. We just don't know when, likely many, many generations from now, but certainly could pose a threat down the road. And this is something that happened back in 2019, something very similar, where astronomers noticed a potentially dangerous asteroid just a few days before it made a very close pass to Earth. And so, you know, Anna, we've talked a lot about NASA's DART mission recently, this mission to slam a spacecraft into an... Mas note, desculpem a interrupção, note, quer dizer, os cientistas, os astrônomos, tudo e mais alguma coisa, estão na dúvida, eles não sabem, mas foi engraçado como no tempo da vacina sabiam tudo, até o nosso primeiro-ministro era o maior médico de família a recomendar a vacina a toda a gente, e agora as repercussões são completamente isoladas e abafadas, e estão outra vez a tentar fazer com que a gente passe por esta hipnose massiva, porque nós somos realmente um rebanho, é horrível. E é engraçado como é tão facilmente justificável para implementarem a porcaria do medo na consciência das pessoas que vem um asteroide que nos vai matar depois de tipo, ter um desvio de 1 km e tal, depois detectado vai passar a milhares. É uma razia no espaço, mas não interessa, isso acontece todos os dias, a Lua está cheia de crateras e nós temos as nossas abafadas e tapadas pela vegetação e pelos oceanos. Nós temos supervulcões debaixo do mar que nem os cientistas conseguem quantificar quantos são, que podem mudar o mundo já amanhã, e tu podes comprar o carro elétrico, reciclar o plástico, comprar as lâmpadas de LED, podes fazer o que tu quiseres e tomar as vacinas que tu quiseres, e quanto mais tomares melhor, porque é um favor que nos fazes, e ficas estéril e tens um nado vivo, como já ouvimos no clipe. E é assim, meu amigo. É assim, compactuar com a estupidez, mas vamos lá continuar com este fear-mongering, porque até parece ser pior, né? Asteroid and push it off course. NASA was successful in doing that, but in order to make that technology successful, Anna, you have to find the asteroid. You have to see it well in advance. And the reason the discovery announced today is so concerning is because these asteroids, again, just snuck up on astronomers. So it would not allow NASA the time to deploy the kind of technology that was used, successfully used during that DART mission, Anna. Oh, wow. Uau, as dúvidas da ciência neste momento servem para implementar o medo quando as certezas da ciência fizeram exatamente o mesmo efeito. E isto é rotineiro como a vacina. Há sempre um asteroide por voltas de outubro, que até já calhou no meu dia de anos, que está prestes a bater na Terra, mas depois passou ao lado. Epá, que sorte. Epá, esse bater é bem feito, meu. Qual é o problema? É assim. Os nossos mídia todos os dias patrocinam um evento nuclear entre a Rússia e a Ucrânia. Já, vamos lá saltar para isso. E então qual é o problema? Não, mas espera. Antes disso... Boa ideia começar por aí. Mas eu queria fazer já o segmento tecnológico. Vamos falar mal do TikTok? E vamos ouvir um empregado despedido pelo Elon Musk do Twitter. Que é uma história muito comprida, mas eu não vou vos amassar vocês aqui neste podcast. É horrível. Mas houve um evento há pouco tempo em que o Joe Rogan leu o EULA do TikTok, é o End User License Agreement, que apareceu na capa do New York Times por ser basicamente spyware que tu instalas no periférico, seja lá o que for, o computador ou o telemóvel que tu uses. Ou seja, o TikTok é um espião da China. Não é de admirar, é óbvio, porra, até a porcaria do Facebook, meu Deus. Eu nem clico nos links, quanto mais ter uma conta. Ou o Insta, onde a tua filha está a pavonear com os seus cheios e tu nem sequer desconfias porque és um bom pai liberal. De qualquer maneira. Vamos ouvir uma do TikTok e depois vamos passar para o Twitter só para ouvir o estirpe de mais uma vez os mídia estarem a defender alguém que nós devíamos ter pena sobre. E eu não tenho pena nenhuma. Vamos só ouvir a porcaria que o TikTok é. Como resumo, o TikTok só precisa fazer um podcast, mas pronto. That's right, Melissa. Shares of Meta ended the day up more than 2%. Snap up about 3.5% after a report in Axios that FCC's Commissioner Brandon Carr says CFIUS should move to ban TikTok. He's referring to revelations about TikTok and parent ByteDance's management of user data. And Carr said... A própria instituição, em particular, também é uma criação nova deste esquema do Biden, que está a tentar ser alguma coisa oficial, e uma das primeiras propostas que fez foi banir o TikTok. Por razões óbvias, porque até quase parece que foi criada, apesar dessa polémica que passou assim um bocado ao lado do People, mas TikTok não, a gente já sabia, né? Quote, I don't believe there is a path forward for anything other than a ban. He's, of course, one of five FCC commissioners, and the FCC itself does not actually have any authority over TikTok. CFIUS does, and CFIUS is currently in talks with TikTok to determine if it... Ah, está. Isto é compartimentalização da autoridade, porque já nem o FCC que proíbe filmes ou condiciona filmes ou jogos ou etc. tem alguma coisa a ver com uma aplicação, porque já inventaram uma instituição que pode ser comprada ao preço certo para continuar a perpetuar estas coisas. Mas... para mostrarem justificação no orçamento, atacaram logo o ursinho panda, que é assim um bocado vestido, mas pronto. It can or should be divested to a U.S.-based company. TikTok got back to us with a statement saying, quote, Commissioner Carr has no role in the confidential discussions with the U.S. government. Going on to say, we are confident that we are on a path to reaching an agreement with the U.S. government that will satisfy all reasonable national security concerns. A Treasury spokesperson telling CNBC that its CFIUS division is, quote, committed to taking all necessary actions within its authority. Vocês ouviram, entretanto, que as implicações têm relevância em relação à estrutura da segurança nacional, do qual sempre foi justificado, desde 11 de setembro em particular, que o mundo tem que ser invadido independentemente das provas serem plantadas ou falseadas. De qualquer maneira, com uma reestruturação que resulta sempre mal, e nós já vamos ouvir a Úrsula, isto vai culminar tudo lindo com o nosso destino. To safeguard U.S. national security. Pronto, ok. Foi só para dar a implicação. Esta foi muito fixe. Epá, eu era capaz de... Não, espera aí. Onde é que está? Ah, ok. E agora vamos então ao empregado, que porque o Elon Musk, quando fez a compra, entrou por ali adentro. Lá está, houve uma picardia com o CEO, porque há uma troca de e-mails e não sei o quê, que é mais ou menos pública, que demonstra que foi tipo uma picardia, porque... Sei lá, o que é que o homem tem para fazer ao seu dinheiro? Um CEO qualquer disse uma merda qualquer torta, e ele, a primeira coisa que ele, quando entrou, foi despedir logo uma data pessoal. E isso fez notícia até nos Estados Unidos, não sei se passou por aqui, mas uma das mais obscuras foi um empregado que até parece que já entra naquela parte do encenado para os mídia. Este é como aquele clipe do Trump, o melhor está no fim. É mesmo no fim que vem tudo ao de cima. Vamos ouvir um empregado que foi para o Twitter shadowbanizar a gente, etc. E foi despedido num instante, e no fim, mesmo no fim, a gente vai perceber porquê. I just got let go. I'm a data engineer. We've been having a lot of problems, and apparently Elon just came in and pulled the plug on the whole team. How are you feeling? Terrible. I feel really bad. I feel really shitty. How were you let go? My director came by in person and did it, which I did appreciate, but it was definitely, to a group of us. How long have you worked at Twitter? 6 years. And what's your opinion on Elon Musk in general and what he's doing here? I mean, I own a Tesla, and I don't know how I'm going to make car payments now. Like, LOL, grande burro, ainda por cima tem um Tesla, tem um carro que demora mais a carregar do que a andar, estúpido, bem feito, soy boy, toma lá disto. I generally respect Elon Musk, obviously some of the stuff he said lately is concerning to me, but yeah, now I'm really worried, it's really the culture shift. There's a lot of people that were leaders and, you know, things like diversity, equity, and inclusion, I know those people are going. It's going to be a different Twitter in a week. Elon Musk has spoken a lot about making the platform more free speech in his own words. What do you make of that? Já passou uma semana e está mais ou menos na mesma. Isto é muito mais gradual porque vai continuar a ser tudo o mesmo. What do you think Twitter will look like? I mean, a free speech is, you know, Nazis saying that, you know... Oi, vem aí a conflagração. Free speech é nazis a falar. Eu vou recuar um bocadinho porque é que no fim a gente vê mesmo quem é este gajo. Nazis saying that, you know, trans women shouldn't, you know, use women's locker rooms, then awesome. I guess mission accomplished. We'll see. Listen, I got to touch base with my husband and wife. I got to get out of here, all right? Thank you guys. Oi, I got my husband and wife waiting for me. Thank you, bazaar. Sorry, Daniel, thank you. Your last name? I gotta get out of here, all right? What's your name? Sorry, yes, mission accomplished, we'll see. Listen, I gotta touch base with my husband and wife, I gotta get out of here, all right? Thank you guys. Bom, lindo, epa, lindo. Pronto. Ok. Querem ouvir uma teca mais sobre o Musk? Billionaire and Tesla CEO Elon Musk now owns Twitter after finally completing a $44 billion takeover of the social media platform. Within hours, he fired several top executives and he took the company private today at $54.20 a share. It's raising a number of concerns over misinformation, hate speech, and the future of the company. Amna Nawaz has our look. Judy, Elon Musk has promised to roll back content moderation policies and restore some suspended users, including former President Donald Trump, who today praised the takeover on social media. It's all part of Musk's plan to prioritize free speech on the platform, but critics fear the site could be overrun with hate speech, bots, and disinformation. Bots já está cheio. E mais uma vez, tinham que falar no Donald Trump, meu. É incrível. Vamos ouvir mais um. I'm joined by Elizabeth Lopato. She's senior writer at The Verge and author of the newsletter This Week in Elon. Welcome to the News Hour. Thanks for joining us. So let's just start with what we know so far. Elon Musk has been in charge for one day. He's already made some big changes. Tell us about those and also why on earth he walked into the Twitter headquarters carrying a sink. Well, I think Elon Musk is one of the better known Twitter users on the platform. And there is a meme of letting that sink in, letting an idea sink in, and the man loves puns, so there you are. As for his changes, if you're familiar with the court case, you know that we got a bunch of his text messages when it seemed like he was trying to get out of this deal. And he initially was going to join Twitter's board rather than take over the company. But after the former CEO, Parag Agrawal, had asked him to refrain from making fun of Twitter on Twitter, Musk, 2 minutes later in the text log, is like, actually, I don't think I need to be on the board. And after that, he launched his takeover bid. So he seems to be not very fond of Agrawal or anybody who reported directly to him, as there was a mass firing last night of executives. E pronto. É como se fosse um puto mimado com dinheiro a mais. Tudo bem. Isto é o Old Crane, da Ucrânia, papapau. Ok, o que é que eu posso mais estourar? Vamos rematar com o Benjamin Netanyahu e depois vamos já para a Ucrânia, ok? In news from Israel, Benjamin Netanyahu appears on the cusp of becoming Israel's prime minister again, 16 months after being ousted from office. Exit polls in the Israeli election suggest Netanyahu's Likud party and its far-right allies gained enough votes to form a parliamentary majority. If Netanyahu succeeds, a key member of his government will likely be Itamar Ben-Gvir, an ultra-nationalist lawmaker who openly supports the ethnic cleansing of Palestinians. In 2007, he was convicted of incitement to racism and supporting a terrorist organization. Epá, já foi de tanta coisa. Mas a extrema-direita, a promessa da campanha eleitoral dele foi sempre exterminar os palestinianos, os filistinos, que são donos do território, e a Israel como Estado ainda não cumpriu as suas obrigações em relação à ONU. Epá, what the fuck, meu? É tão brutal como tudo é tão dito em relação a Israel, de uma forma como até falam pessoas que falam como eu, como se fossem comparáveis ao Hitler, quando este é pior do que ele. Ok? Lindo, meu. Lindo. Eu até vou rebobinar um bocadinho. Isto é tão delicioso. Tão delicioso. Member of his government will likely be Itamar Ben-Gvir, an ultra-nationalist lawmaker who openly supports the ethnic cleansing of Palestinians. In 2007, he was convicted of incitement to racism and supporting a terrorist organization. Netanyahu served as prime minister from 1996 to 99, then again from 2009 to 2021. He's currently on trial for corruption. Olha, como Lula... Como vários dirigentes que nós temos, e como, por exemplo, estão-se a referir ao Hamas, o subentendidamente, que já está mais que infiltrado. Eles são uma potência nuclear. Ok. Assim já parece um comunista a falar. E então, vamos fazer pior. Vamos continuar a falar um bocadinho do aquecimento global para mandar clipes fora. All right, we've been telling you about RSV for weeks, and this morning, Pfizer is reporting that its new RSV vaccine can protect newborns if it's given to pregnant women in the late second or third trimester. Pfizer plans to submit the vaccine for FDA approval by the end of the year. The vaccine is given as a single-dose shot. Pfizer says it's the best vaccine to demonstrate that it can protect infants against RSV immediately after they're born. Nós já ouvimos os clipes dos nados mortos, certo? Não. Alia, it is pretty bad. I just checked a few minutes ago before going to air. Right now, the ER is at 252% capacity, and it's not much better at Saint-Justin Hospital. They're sitting at 155%. This is unprecedented here at the Montreal Children's Hospital. That's what staff, rather, is calling it. They're seeing more sick children now than they did pre-pandemic, and the children coming into the ER are a lot sicker. Now, there are several reasons. It is a perfect storm of COVID, of the flu and RSV, which is a respiratory virus that affects mostly children, and it's hitting them a lot harder than usual, and children are being sent up to the ICU. Dr. Lori Plotnick, the medical director here at the Children's, says wait times right now are exceeding 15 hours and is urging parents to come prepared. Then plan to bring snacks, things to do, phone chargers, tablet chargers, whatever they need, and to be prepared that it could be hours, it could be 15 hours, 20 hours to see a physician. They have to plan for that and to also recognize that our staff are working incredibly hard. Now, the situation here at the Montreal Children's ER is not unique. All Quebec hospitals right now are facing overcrowding at the ER. Earlier today, Health Minister Christian Dubé said that this is unacceptable, and they are immediately putting together a crisis management team. That team is expected to help mitigate the overcapacity in Quebec hospitals. Nothing to see here. É a comédia mais trágica que a gente possa estar a viver. E eu só tenho mais um clipe daqui para largar isto no humor negro, que é a nossa realidade. Vamos ouvir então esta gente que anda a conspurcar os quadros de arte que foram feitos antes do motor a combustão e etc., como forma de manifesto, para terem atenção os protestos de alguém que representa todos os direitos que merecem, mas não tem qualquer tipo de responsabilidade pelas suas ações. People wonder why we need a union at Starbucks, and I am literally about to quit. Like, I don't know if I'm going to do it, but, like, I really want to. I almost walked out today, and I'm crying in the back room right now, and I almost cried on the floor. It's just, I'm a full-time student. I get scheduled for 25 hours a week, and then on weekends they schedule me the entire day, open to close. I'm on the schedule for 8.5 hours. Both Saturday and Sunday. I'm like 3.5 hours into my shift. There's so many customers, and we have 4 people on the floor all day. Only 5 people were put on the schedule, and somebody had to call out. And there are 4 people running the whole store, and there's so many customers, and there's possibly scheduled 5 people. We only have 13 people employed at this store, and there's so many customers. We don't have fair scheduling. Managers don't care about us. Our manager was supposed to come in this weekend, and he took himself off the schedule, so he wouldn't be able to be held accountable for calling out. He just literally tore down the schedule that he was scheduled on and put up a new schedule where he wasn't on the schedule. Also, he couldn't have even seen that he was scheduled in the first place because he didn't want to be held accountable for not wanting to come in. They don't want to help us. We need a union because this can't happen. This can't happen. We need fair scheduling. We need managers to hold themselves accountable for helping their workers. They refuse to turn mobile orders off. We need the liberty to be able to do that because there's so many mobile orders, and I need to get through all of them. And then people are yelling at me because I don't have their orders ready, and they don't know what to do. And a customer was misgendering me today, like, really badly. I didn't have their order ready, and so they were just like talking to each other. And no, é que ele já se queixou que foi misgendered, porque pela voz nota-se mesmo que é um homem, mas ele quer se identificar como outra pessoa. E em última instância ele está-se a queixar que trabalhou 8 horas, ok? 8 horas! É o que eu trabalho todos os dias, meu. É o que a função pública não quer trabalhar todos os dias. É esta a gente que a gente sustenta. É esta estirpe. É lindo. Like, she's clearly incompetent. I have a full mustache and beard. What the fuck? I don't get accommodations for being neurodivergent. I don't... Like, I can't... Like, people get mad at me for doing my sick time. I don't even know what to do anymore. I'm, like, at my wit's end with this job. I really am. O que é que nós podemos concluir com isto? A culpa é do Trump. A gente já sabe, a culpa é do Trump. Certo, ok. Vamos lá, então, pô. Não, ainda vamos para a Kamala Harris. Só assim de repente, porque é engraçado. Portanto, nós temos o Joe Biden a ser lambida pela Úrsula, a torto e a direito, como um oficialmente um deficiente mental para qualquer pessoa que esteja a tomar atenção nas rédeas da vontade do mundo como o novo império. Hail Prince Carlos. Mas ela também, a Kamala Harris, porque parecia uma ameaça assim ao princípio, tipo, porque o Biden obviamente não é qualificado, mas ao mesmo tempo, o que é que nós podemos dizer dela? I love Venn diagrams. I really do. I love Venn diagrams. It's just something about those 3 circles and the analysis about where there is the intersection, right? Yeah, I see people, in, you agree with me, right? So, okay, so I asked my team, I brought props. Eu se bem me lembro, criticavam o Trump por trazer gráficos. Pie charts, Venn diagrams. Mas de repente temos... Enfim, vamos para a Ucrânia. Vamos até à Ucrânia. É agora. Vamos lá começar. Vamos começar com o quê? Vamos começar com esta, com este último embargo, que um terço do território foi comprado por multinacionais americanas em 2004, quando estavam a suplicar algum tipo de defesa dos ucranianos pró-russos em relação ao exército russo, com a NATO sempre a apertar o cerco antimíssil. Já parece um comunista está a falar assim. Não é lógica. Porque nós pagamos esta merda com a máscara que usamos obrigatoriamente como se fôssemos uma cambada de ovelhas. Vamos ouvir o porquê de que a relevância que isto é tão importante. Quando nós até Portugal produzíamos 64% de todo o milho e trigo que era preciso para a nossa sustentabilidade no tempo da ditadura, divirtam-se com esta ditadura. Isto são implicações que nós não temos nada a ver e como muitos militantes do PS dizem que, como estamos em guerra, e uma resposta que eu adorei no Twitter de um bacana, pá, não sei o nome neste momento, que foi: o dia que eu assumi que nós estamos em guerra, eu não vou estar do seu lado. Foi lindo. Vamos lá ouvir 2004, um golpe de Estado militar em que a Rússia foi solicitada por ajuda a salvar o povo ucraniano. Enfim, vamos ouvir o clipe. Russia announced overnight it will halt grain exports from Ukraine, which are critical to the global food supply. Russia saying it's suspending a grain deal negotiated by the United Nations in retaliation for a drone attack on its Black Sea fleet, an attack Ukraine denies. Ukraine is accusing Russia, meanwhile, of trying to create what it calls a World Hunger Games. Nós já ouvimos o clipe do ataque dos drones. Espetacular. Só vi mais. This is something that Ukraine had been for several weeks warning that Russia might be trying to find a reason to do. Already, according to the Ukrainians, Russia had slowed down the process of ships getting into the Black Sea by making their inspections more onerous. And today, Dmytro Kuleba, the Ukrainian foreign ministry, said, look, the Russians have now found a false pretext for suspending this deal, which of course has terrible implications for the supply of food around the world and is very likely to send prices skyrocketing again and for the Ukrainian economy of... Around the world. Não, o mercado mais significativo é exatamente o que eu vos disse antes. E nós na Europa vamos pagar a conta. E eu já tenho aqui os clipes da Úrsula. Vocês aguentem-se no vosso lugar, ouçam. Ouçam com atenção. Lógica. Of course, has terrible implications. The Ukrainian Foreign Ministry, they stressed the idea that whether or not Ukraine had been responsible for this attack, then it was nevertheless a false pretext because it's not a reason for suspending the agreement for which this ship was not necessary for the agreement to continue operating. The Ukrainian military are more sort of strident in saying that they are denying responsibility for this attack and putting forward various different theories as to why the Russians may have accidentally exploded their own ship. Os ucranianos são sempre os maiores porque nunca explicam o outro lado da questão. E qual é a primeira vítima da guerra? Sempre, sempre, sempre. A verdade. Simples. Só vi mais. Que se foda. Vai, vamos nessa. We'll get to the Russian position in just a bit, but I do want to press you on this issue, sir. I mean, in case Russia uses tactical nuclear weapons, you said that the sea... Oi, lá estão eles. Lá estão eles. Eles têm uma sede tão grande do conflito nuclear. Que é tipo, até a Greta deve estar a agradecer e as vítimas da vacina, que só fazem parte do mundo ocidental, porque... Indianos, africanos, América... O quê? O que aconteceu? Não estão envolvidos nesse negócio. Nós só abrimos as nossas restrições para eles entrarem à brava, apesar de não haver espaço para todos. Na boa, porque o próximo Orçamento de Estado vai ser votado através de, mais uma vez, a estabilidade financeira. E a estabilidade com 3 mil a entrar por dia só de um continente já mete-nos um bocado a mais para o espaço. Porque ninguém quer vir aqui trabalhar. Toda a gente quer vir. Cascais, a vila dos pescadores. Não, Cascais, a vila de quem pesca subsídios. É horrível. Acabou. Cascais não é para ninguém. Enfim. Vamos continuar a ouvir este clipe. Here, the U.S. Leadership has called it catastrophic. You said that it cannot go unanswered. And a hypothetical that you had put forward was that NATO taking out every conventional force on the battlefield. That doesn't necessarily mean nuke for nuke, does it? Not at all. And again, all I was doing was providing one possible option that is in a range of options that undoubtedly has been developed for policymakers in Washington and in other capitals of close allies. And this would not necessarily be a NATO operation. This would probably be a U.S.-led multinational operation. This is not about a NATO. Multinational operation. O que é que isso quer dizer? Eu quero já um painel de comentadores, como vão falar do jogo que vai acontecer logo à noite, a discutir quem é essa gente. Quem é essa gente? É dito tão levianamente. You know, country, there's no Article 5 collective self-defense action here. This would be a response to a horrific decision by the Russian leader to use nuclear weapons, and as the U.S. Eles estão a torcer os dedos para um conflito nuclear. Ainda há bocado ouvimos o clipe de um cometa, que é quase como anual. Tens que tomar a vacina mais uma vez e etc. E ao mesmo tempo batem palmas e aplaudem mais nuvens nucleares a voar sobre a Europa. Enquanto o Biden e a maluca do Kamala Harris do tipo, é que nos governam. E eu estou a guardar o melhor para o fim. Vamos continuar. National Security Advisor has said the response would be catastrophic. Now, he has publicly stated that he has communicated this to his counterparts in the Kremlin. Other leaders have done likewise, both publicly and privately. And again, there's just... Só mentiras. Só mentiras. Just a range of options that would also certainly include more economic and financial and personal sanctions and export controls. There would be diplomatic initiatives or a host of other actions that would be in that range of options. Mm-hmm. One of those, as I mentioned, would be a conventional response led by the U.S. that could, again, dig that hole in which Russia finds itself even deeper by taking out Russian forces on Ukrainian soil and even perhaps taking out ships of the Black Sea Fleet as well. Isto é o prelúdio do ataque de drones que aconteceu de identidade iraniana feita pela China, porque foi no tempo do Obama, e eu gravei isso em podcast, que eles mandaram logo aquilo para a China, tipo, façam mil. Nós ouvimos quem? O General Petraeus. Porque é o único nome que a gente lhe pode chamar. Petraeus. Não é o Petraeus. É o Petraeus. Ótimo. Epá. Vamos ouvir mais. Russia has announced an end to calling up new troops to fight in Ukraine. Moscow ordered the partial mobilization of 300,000 reservists last month after a string of military defeats, in a move that drew rare public dissent. In a televised meeting today, President Putin spoke with his defense minister, Sergei Shoigu. They acknowledge mistakes had been made. I want to thank everyone who took part. You yourself noted that there were certain problems and difficulties at the first stage. This was probably inevitable, given such events have not been held in our country for a long time. Meanwhile, Ukraine says that it has now shot down more than 300 Iranian-made drones. They have been part of a new Russian campaign to target civilian infrastructure. Pumba. Agora vamos ouvir a mesma coisa de outra maneira. Onde é que está? Aqui. Será? Aqui. Now to the war in Ukraine. Russian forces pounding Ukrainian positions in the east and south today. Vladimir Putin now claiming that he has met his goal of mobilizing 300,000 more Russian soldiers. Ukrainian officials describing recent combat as, quote, hellish, with their military taking significant losses. Isto é um spin. É um autêntico spin. Esta notícia foi dada de forma contrária. É tipo, primeira notícia, depois a lavagem, que foi dada ao contrário. Mas lá está. E até o mesmo anchor, que é da ABC, como não podia deixar de ser. Vamos voltar às mudanças climatéricas só um bocadinho. The CDC tonight now reporting hospitalizations for the flu are the worst in more than a decade now. At least 12 states reporting moderate or high levels of flu activity. You can see it in red, the worst, from Texas to the Carolinas, then moving into the Northeast now. Flu especially hitting adults 65 and older and children 4 and younger. More than 2,300 people newly hospitalized with flu-like symptoms just this week. Health officials say the flu is hitting earlier this season and with more severe cases. Doctors still urging you to get the flu shot as soon as you can. They had said, get it before Halloween. Portanto, toma a vacina. Epá, à brava. Conflito nuclear, Rússia, Ucrânia, etc. E nós aqui na União Europeia, a ver as nossas figuras desgraçadas, agora é a cereja em cima do bolo. Vamos ouvir o que é que a nossa dirigente, a Ursula von der Leyen, diz em relação a algo que é um projeto tão americanizado, e vocês sabem que até um eurodeputado já, não foi só um, tipo, disse-lhe para fazer, tipo, despedir da liderança da União Europeia, porque ela é tão pró-americana e tão pró-Biden, e nós aqui a sofrer, e o nosso próprio Estado a dizer, ah, amanhã o diesel baixa 4 cêntimos, como tipo, eu já tenho 20 chapadas e agora vou retirar duas da equação como desculpa, e o povo tem que ficar todo contente. Isto é as consequências que foram herdadas pelo nosso Marinho Soares, o filho de uma grande puta traidor do caralho, que só esta gente que só o precede ainda consegue ser pior, nos estão a deixar como herança, apesar da pobreza e da inflação, que até põem jornalistas a perguntar a velhotes se o seu pequeno almoço ao domingo já não é tão bom. Esta é a declaração final. Today the focus was indeed on the two topics, Ukraine and China. And here, looking at Ukraine, let me first of all focus on the financing of Ukraine. As you know, we had agreed to have 9 billion of macrofinancial assistance to Ukraine, which will be partially dispersed till the end of the year. Overall, so far, the European Union, the European level, have supported Ukraine since the beginning of the year with by now 19 billion euros. But the focus was in the discussion more now on the year to come. It is very important for Ukraine to have a predictable and stable flow of income. And therefore, we assume and the Ukraine is telling us that they need approximately 3 to 4 billion euros per month to have enough resources for the basics. And these 3 to 4 billion euros should be financed by the European Union, by our American friends, and by the financial institutions. Therefore, the discussion was about round about 1.5 billion per month for Ukraine, financed by the European Union. So this would give overall a figure of 18 billion for the next year, an amount where then Ukraine can count on and where there's a stable and reliable, predictable flow of income. We have tasked the finance ministers to develop the appropriate mechanism, but it was important also to give this signal to Ukraine that we very well know how important this reliable flow of income is. Portanto, nós temos 3 a 4 bilhões para dar por mês, espetacular, da exigência dos 19, só vamos mandar 18 em parcelas, mas obviamente que isto vem com água no bico, porque o traidor do Centeno, o traidor do Costa e o traidor do Marcelo Rebelo de Sousa vão disponibilizar todas as verbas em relação a várias bazucas que já desapareceram no léxico do português, que continua a aplaudir os 125 euros por mês como esmola do Costa para nos sustentar. Mas é engraçado, antes de passar o segundo clipe, eu quero passar em relação à China, porque ela começou a falar em relação à China, porque este conflito, obviamente, que se picas nos pés da Rússia, picas nos pés da China. Vamos lá ver como é que o Ocidente está a considerar o que a China é. Which country should be very concerned about the ratio of young to old? The worst in the world is China. They've been in the process of updating their data over the course of the last couple of years, and they're now starting to publicly admit that they overcounted by 100 million people. All of those people would have been born since one child, so age 40 and under, the young worker demographic, the childbearing demographic. O que ele está aqui a descrever foi dos maiores ultrajes humanitários, sem falar no Mundial do Qatar que vai acontecer, que é engraçado o atropelo aos direitos humanos, especialmente as feministas que não estão a comprar bilhetes de avião para ir para lá protestar. Mas, sim, a China, sim, mandavam crianças pelas pontes abaixo, nomeadamente mulheres, e agora estão a sofrer umas repercussões que obviamente estão aqui a ser um bocado exageradas para o contexto mundial, mas a gente já vai chegar à solução americana que esta Ursula von der Leyen, com o seu marido sentado mais uma vez no Board Association da Pfizer, vendeu já 10 vacinas a cada cidadão europeu, promete esta quantia enorme de ajuda à Ucrânia em relação à ameaça que a China está a ser vendida, enquanto tentam vender uma guerra nuclear como os mídias têm o hábito de o fazer. And two-thirds of them are probably women. So we best guess is that China only has 1.3 billion people now. The population probably peaked more than 10 years ago. And by 2030, there will be more retirees than workers. And by 2050, the entire population of China will have dropped below 650 million. That's wild. It's beyond terminal. Yeah, so the Chinese system collapses this decade for sure. Assuming nothing else goes wrong. And there's plenty other competitors to put the bullet in China's head. Dude, that is crazy. Okay, so... Yeah, all the way from dude, that is crazy, man. Industrial collapse in 45 years. But just for the people that don't understand about how the one-child policy and the preference for boys over girls and stuff created this landscape, what's the high-level view of that? Sure. Well, there's two things. First of all, of course, as one child, Mao was concerned that they had a young upcoming generation after World War II that was going to eat the country alive. So they went to a two-child policy, ultimately to a one-child policy, and that was not loosened until 2015. Preferencialmente masculino. Há aqui um gap, é que é preferencialmente masculino. Tem que ser masculino. But by that point, the damage was already done because there was a second factor. Remember, countries that industrialize later can follow the path of those who came before. They can skip some steps. So China was the fastest ever industrialization experience. What the United Kingdom did in 7 generations, the Chinese did in 1. And so they crammed 7 generations of economic growth and development into 1. And that's why their growth rate has been so impressive. But you can only do that once. And now it's behind them. And now they have no children, and they have very few people under age 45. Pronto. E agora, continuando, com a von der Leyen, a Ursula, posto tipo, esta perspectiva que o Ocidente tem, porque esqueceram-se que a China tem o maior exército do mundo ainda, e andam a tentar aclamar o poderio nuclear, vamos ouvir o porquê que vários eurodeputados exigem o despedimento, apesar de não dar nos mídias, da Ursula, porque ela é pró-Biden, pró-Ucrânia e é tudo menos pró-Europa, apesar desta análise da China que compactua com ela. Vamos ouvir exatamente o método tão pró-americano, não do tempo do Trump, mas deste Biden e do Obama e etc., que é basicamente uma substituição de governo, uma reconstrução, rubbleizing, basicamente de toda a infraestrutura com ajuda financeira que tem água no bico, obviamente porque todas estas instituições financeiras quando interferem estão a vender a soberania do teu país, nós estamos cá para assistir a isso, então vamos ouvir esta traidora a dizer do qual esse budget está a ser dado à Ucrânia e vocês tirem a merda das bandeirinhas dos vossos perfis, seus otários de máscara, vacinados de merda, para perceberem onde é que nós estamos. This is the immediate support, but of course there is also the mid and long term support for reconstruction and indeed... Uau, reconstrução? Isso quer dizer o quê? Abrir McDonald's e Burger Kings assim muito simpaticamente dizendo em relação ao sistema financeiro do qual vocês estão a defender em termos de algum tipo de independência enquanto tu perdes a tua e eles vão hipotecar a deles? É isso que vocês defendem? Next week, we will have, in the context of the German G7 presidency, co-hosted by the Chancellor and me, a conference on the reconstruction of Ukraine. This is a conference... A reconstrução da Ucrânia vai dar tanto resultado como a reconstrução do Iraque, ou a reconstrução da Líbia e outros vários caminhos até Damasco estão a tentar fazer com que aconteça. Até o problema dos drones iranianos que foi abatido no tempo do Obama e foi dada a patente à China para cooperar com... E lá estão eles a martelar na China. Coincidências. Coincidências. Vamos continuar a ouvir a nossa líder parlamentar da União Europeia, em que os nossos palhaços dirigentes políticos aqui em Portugal compactuam de tal maneira que até se torna ridículo, mais valia beijarem os pés imediatamente a esta mulher que é casada com um homem da Pfizer que só tem mais a ganhar em relação às miocardias que acontecem devido ao aquecimento global, como dizem. Vamos continuar a ouvir este discurso que, em primeira mão, como vocês ouviram no último clipe, temos que dar dinheiro, mas esse dinheiro serve para... That looks at the how should we address the reconstruction. It is a huge task. It is an international conference. The best experts worldwide will join and discuss how to best approach technically, but also financially this reconstruction process together not only with the European Union but also with our global partners and of course the... Quem são estes global partners? Vocês estão a ouvir bem o quão fodidos nós estamos e quão fodida a Ucrânia está cada vez que receber uma mão de ajuda financeira da parte da União Europeia? Vocês percebem a porcaria da realidade que está a ser vendida para esta agenda de 2030? Vocês percebem? Reconstruction process and the massive investments that are necessary should be aligned with the needs for reform in order to really pave already the path to EU membership. Ukraine, as you know, is a candidate country, so everything should be focused on this common journey that we will undertake together. Mais cliente pagador não vai trazer paz, só vai trazer instabilidade. Nós vamos ver uma população ucraniana a virar-se para a Rússia porque já o era, daí o pretexto. Isto é horrível. E nós estamos a ouvir a Presidente da Comissão Europeia, a mais mandatária dentro de um processo democrático, foi eleita sem o nosso voto, sem a nossa opinião. Porque isto é a democracia para eles. É um espetáculo. Está tudo fodido. Pronto, e fica assim a minha nota final no podcast. Demos mais uma vez a volta ao mundo. Tinha aqui tantos clipes que podia falar, mas pronto, estamos em atraso. Isto é estúpido. Não apoiar a guerra da Ucrânia, aparentemente, é ser pró-russo e associa-se com o PCP, que é estúpida à brava, pós hoje a candidatura de um... Tipo, um anonimato que nem nós sequer conhecemos a obra de trabalho, porque eles estão tão desesperados que eu aposto até que talvez ponha aqui na mesa o PCP vai se tornar em algo muito mais novo, ou seja, bloquista, para continuar a perpetuar a sua verdade. Enquanto nós no mundo batemos palmas neste mundo ocidental à perpetuação da nossa destruição económica, financeira, cultural e social. Na boa. Pronto. Fica aqui o resumo. Chamem-me o que quiserem chamar. O que é que eu vou dizer? Eu estou aqui ao vosso lado a pagar a conta e a maior parte de vocês que discordam comigo continuam todos os dias a receber subsídios e a discordar porque vocês têm mais privilégios do que direitos. E eu tenho que mais trabalhar pelos vossos direitos para vocês terem os vossos privilégios e falarem mal de mim. Ótimo. Chama-se ser português. Anda tudo enganado. Epá, espero que o Benfica ganhe ao Estoril. O Estoril comprado por um consórcio brasileiro e o Benfica multicultural que chegue para ter tantos já corruptos desde o Vale Azevedo e 30... E o Luís Filipe é só corruptos e corruptos e corruptos e são sempre fotografados com a nossa presidência homensteriado ao lado. porque é assim que o povo gosta. São burros, por isso continuem lá com as vossas máscaras nos smiley faces, nos vossos profiles do Twitter comprado pelo Elon Musk, que vai fazer a mesma merda que os outros andavam a fazer, porque o outro tem que ter com a mulher dele, que é o marido, afinal, em casa. E continuem a pôr as bandeiras da Ucrânia enquanto a gente paga. Eu até vos partilho com vocês aqui em Cascais, meu, durante 8 meses estão a dar cartões com 300 euros para alimentação para refugiados da Ucrânia, que andam de Volvos, Volkswagens, BMWs, Audis e tudo o melhor que vocês possam escolher. Mas não é impressão minha, porque eles até são os tais militantes pró-russos, nem sequer abrem o bico por aqui. Nem sequer abrem o bico por aqui. E continuamos a ver russa a comprar vivendas, a não despejar o entulho, a não tirar licenças de obras. Tudo à grande e à francesa. E até os vistos dourados ganham os 125 paus que muita gente que me está a ouvir ainda não os recebeu porque é um cidadão honesto, certo? Certo. Pronto. Está aqui. Remato já aqui este podcast. Espero que tenham tido saudades ou não, porque realmente acaba sempre em ebulição, por isso dizer o quê? Ficamos por aqui e olha, vamos continuar a desenvolver o que se passa com estas ovelhas que nunca imaginei que andassem de carro sozinhas, de máscara, feita de estúpidas, a apoiar tudo com os avatares idióticos das mesmas pessoas que dizem que vacinem as vossas crianças pela morte e vacinem os idosos que são da população de risco para libertar casas para mandar vir estrangeiros. Estão-se cagando para toda a legislação que nós apresentamos, por isso é que na Amadora, numa só casa, apresentaram 88 cartas. 88 cartas de subsídio, vezes 125 do nosso dinheiro para pessoas que estão a fugir ao fisco. Ainda há pouco tempo ouvi brasileiros no meu terceiro andar, tipo, eles estão-se cagando para Cascais porque é caro demais. Mas você vai bazar de Portugal? Não, vou para Aveiro, vou aproveitar o pessoal da Aveiro, estão dando condições e puta que pariu e pó que caralho. Viva o Lula, viva o Sócrates, viva o Centeno, viva o Berardo, viva a puta que pariu, é só isto que a gente tem em Portugal, os nossos presidentes só faltam chupar a pizza de um estrangeiro ao vivo no Web Vomit. E o nosso Costa, que só falta abraçar toda a gente que não seja portuguesa, à exceção do contribuinte, para o sustentar com os seus números de motoristas completamente. Bem, ok, ficamos por aqui. Viva o Brasil, é um espetáculo. Brasil, estão à frente, eu nem sei como é que eles não voltam para lá, né? Mas pronto, tudo bom, abraço. Até podia dizer, consoante o feedback, eu gravo mais um, é mais forte do que eu, mas eu não acredito que o feedback seja claro e positivo, por isso. Se foda, desculpem lá, lamentações de um português com implicações internacionais, globais, a nível nacional, da forma como a política é ditada e da forma como nós vemos a palhaçada explicada pelo nosso presidente em palco a humilhar Portugal mais uma vez. Viva Portugal e obrigado pela paciência que tiveste por me ouvir até ao fim. Tudo bom. Abraço.